Olá. Uma característica marcante e certamente que deve ser sempre levada em conta quando pensamos numa pessoa salva, uma pessoa convertida, um cristão de fato genuíno, é o que predomina na sua vida, o que marca a sua vida, o que caracteriza a sua vida, o que domina a sua vida. Muito bom, a essa altura, aqui na carta de Paulo aos Gálatas, nós temos visto Paulo falando aqui sobre a liberdade cristã, né, e no que isso implica. E é certo que ele vem falando sobre a inadequação da carne para andar no caminho traçado por Deus, que é o caminho do Espírito, é o andar no Espírito, né? A carne não combina com isso. Ele fala um pouco dessa luta e de como nós devemos nos posicionar em relação a isso. E como o Espírito, né? O Espírito vai proporcionar essa vitória, vitória nesse antagonismo, né? Que a gente vive enquanto está aqui neste mundo. E agora Paulo ele vai mostrar de forma um pouco mais descritiva a questão da carne, ou seja, o que é a carne, o que ela produz. E é claro que a gente tem que olhar isso dentro do ponto do predomínio para, afinal de contas, nos perguntarmos, né, o que verdadeiramente predomina na nossa vida. Bom, então o texto de hoje ele está lá no capítulo 5, nós vamos ler do 19 até o 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Muito bom, Paulo então começa esse trecho aqui falando sobre o fato de que as obras da carne elas são manifestas, elas são conhecidas. Você consegue identificar, você consegue observar isso. E eu queria então que a gente visse aqui quatro áreas que a gente poderia dividir. Para facilitar um pouco, eu acredito que essas quatro áreas elas estão relativamente fáceis de a gente compreender, e assim por área a gente também tem uma facilidade para assimilar um pouco aqui no seu conjunto. A primeira área que eu vejo aqui é a questão moral. E o que que a carne produz nesse caso? A carne produz perversão moral. E Paulo começa aqui falando da imoralidade sexual. Veja, hoje eu vou usar alguns termos aqui, não é nada para. Não é nenhum tipo de demonstração de conhecimento e tal. Isso está nos livros, né? Você pode ler, você pode acessar. Mas acontece o seguinte: esses termos, às vezes, né, eles têm mais importância do que em outras vezes. Aqui, como é uma lista, e às vezes até os termos no, na nossa língua, eles podem se confundir um pouco. Na língua original, eles trazem um pouco mais de clareza para nós, nos ajudam, a ter esse entendimento. Então, o primeiro item de perversão moral que Paulo menciona aqui é a imoralidade sexual. Ele usou aqui a palavra porneia, da onde se deriva a nossa palavra em português, pornografia, por exemplo. Então, aqui estão todas as relações sexuais ilícitas, tá? E aqui poderia se subdividir numa outra lista bastante abrangente, onde você tem o sexo antes do casamento, você tem o adultério, você tem a fornicação, né? A fornicação tem muito a ver, né, com sexo fora do casamento. Você tem também O homossexualismo, sem dúvida nenhuma, né? Embora aqui não está discriminado, mas a gente tem isso em outras porções da escritura. Você tem a prostituição. Então, essa imoralidade sexual, ela se manifesta de muitas maneiras e ela certamente é uma perversão da boa moral, da boa sexualidade, da sexualidade saudável que Deus deu ao ser humano. Toda vez que você sai dessa área saudável, né, você entra nesse ponto. É bom também a gente comentar aqui que a maioria, se não a totalidade daquilo que Paulo discrimina aqui nesse trecho, ele vai um bocado contra a cultura ali do seu tempo, né? A cultura grega, que muitas vezes valoriza as coisas que Paulo está recriminando aqui. Não é ele que está recriminando, ele só está trazendo à luz aquilo que verdadeiramente a gente sabe que vai contra, né, aquilo que agrada a Deus. Mas certamente ele era, nesse sentido, contra a cultura, né? A cultura, o pessoal lá, certamente olhando para isso aqui, dava risada, ridicularizava, né? Onde já se viu, né, achar que essas coisas são erradas, né? Bom, Paulo fala aqui também de impureza. Impureza aqui, né, muitas vezes a gente vê essa palavra que Paulo usou, a catarsia, né? É uma palavra que é usada inclusive na tradução que foi feita do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Era uma palavra que tem a ver com impureza cerimonial, as pessoas que não estavam aptas a participar ali do culto por alguma questão impura, né? Se a pessoa era um leproso, a própria menstruação era considerada assim, e outros fatores, né, que levavam a pessoa a estar sem condições, né, segundo a lei ali de Moisés. Mas é claro, a gente está falando de um contexto mais amplo aqui, do contexto de todo esse mundo grego, né? Esse mundo ali do primeiro século, está falando a igrejas que estão ali na região da Ásia Menor, onde tem toda essa conotação, né? Essa palavra de sujeira, de mente suja, né? De pensamentos, realmente pensamentos errados. Você tem também aqui a libertinagem, palavrinha aqui, azeugeia. É interessante que existe na literatura grega o azelgos, né? O azelgos, quem é o azelgos? É o homem que pratica a azeugeia. Ele era aquele tipo de pessoa que desconsidera, desrespeita o outro. É uma pessoa indecente, uma pessoa sem pudor, uma pessoa devassa. Embora devassa hoje é nome até de cerveja, né? E até é celebrada aí pelas pessoas, né? Não era só na Grécia, não, que o pessoal valorizava certas coisas que Deus reprova, né? A gente sabe que no nosso mundo ainda hoje é assim. Perversão moral é uma característica daquilo que procede da carne. E essa moralidade que é baseada na carne, ou seja, ela se torna uma imoralidade, ela é notória nas suas manifestações. E é danosa, danosa nos seus efeitos. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Bom, vamos seguir com a lista antes de a gente concluir algumas coisas aqui. A segunda perversão que Paulo coloca aqui é a perversão que a gente poderia chamar de perversão religiosa. Aquilo que está relacionado à religiosidade da pessoa, sua espiritualidade, no nível de adoração, de culto. E Paulo menciona aqui a idolatria, que quase que literalmente é a palavra que está no original, a palavra idolatria, né? É o culto que originalmente significa, é o culto prestado a uma imagem, né? Um ídolo, né? Um ídolo, ela é uma representação, né? Uma representação em forma de imagem, algo bem conhecido ali na antiguidade, algo que fazia parte de todas as culturas pagãs, né? somente o povo israelita ali realmente era uma exceção ali, né, no meio de tudo isso. Um ídolo, claro, de modo geral, ele pode ser qualquer coisa em que você coloca a tua confiança, a quem você se dedica, a quem você presta lealdade, em substituição a Deus. É claro que a idolatria ela tem esse espectro, né? Ela não abrange somente isso, a questão de se prostrar ali diante de uma estátua, embora isso seja a forma mais notória. E claro, a gente sabe que até mesmo isso, você vê o caso lá de Corinto, né? O pessoal fazia ainda uma certa confusão, não adorava o ídolo, mas muitas vezes permitia ali certas misturas, né, em relação ao culto. Paulo também traz aqui feitiçaria. E interessante a palavrinha que ele usa, que é farmaqueia, é da onde vem a nossa palavra farmácia, né? Fármaco, né? Um fármaco é um medicamento, né? Mas veja que normalmente na antiguidade existiam as chamadas poções, né? As poções mágicas, as feitiçarias que eram feitas por meio de encantamentos ali com substâncias. Além disso, a gente sabe que havia muitas substâncias entorpecentes que eram ingeridas ali pelas pessoas. Aqui no Brasil mesmo a gente tem o Santo Daime, né? Os índios usam aí para, como eles dizem, né, se conectarem ali com o mundo espiritual, com o mundo invisível, que, claro, a gente sabe que isso nada mais é do que um entorpecimento dos sentidos e que favorece ali a ação. Sim, a pessoa acaba muitas vezes interagindo com o mundo espiritual, mas não é o que eles pensam, né? O mundo espiritual que acaba invadindo ali a sua área de comunicação em virtude desse entorpecimento. A gente sabe que não são seres benéficos de forma nenhuma, não são seres ancestrais, seres da floresta, não é nada disso, né? Na verdade são demônios, né, que acabam usando dessa ocasião, essa porta aberta aí para agir na vida das pessoas. Claro que esse é um sentido mais restrito da palavra feitiçaria, por isso que a tradução ela não está errada não, porque farmaqueia veio a ser usada também no sentido de todas as maldições, amuletos, todas as superstições, tudo que as pessoas fazem aí para, digamos assim, né, abrir um caminho de atalho, né? Um atalho para conseguir certas coisas, né? Todo esse tipo de simpatias, tudo isso que você ouve falar por aí. Essa adoração, que é baseada na carne, ela é notória também nas suas manifestações e é danosa nos seus efeitos. Infelizmente, até mesmo o mundo evangélico tem sido contaminado por isso. Está cheio aí de rosa ungida, água do Jordão, unção com óleo sagrado, objetos que são considerados sagrados, que são colocados ali muitas vezes nos púlpitos, né? Sejam eles ligados à cultura judaica ou não, é bem estranho a gente verificar, né, como existe ainda essa influência, né? Agora, é claro que aqueles que não pertencem a Jesus, eles o fazem de maneira aberta, de maneira completa. Bom, nós vimos a perversão moral, vimos a perversão religiosa. Eu creio que tem mais um grupo aqui. Parece que esse é o grupo maior aqui, não é à toa, né? É a perversão relacional, a perversão dos relacionamentos. Como isso é afetado pela carne, né? Como a carne afeta a pecaminosidade do ser humano, afeta aquilo que poderia ser tão bom, né? Como o ser humano poderia se relacionar, os seres humanos, né, melhor dizendo, poderiam se relacionar uns com os outros de uma forma tão benéfica, né, tão cooperativa, enfim. Mas o fato é que a carne realmente, como você pode observar facilmente à sua volta, ela traz um grande prejuízo para isso. Paulo fala em primeiro lugar aqui do ódio, palavra aqui, ectrai, que tem a ver com inimizade, hostilidade, essa forma hostil de encarar as pessoas, né? Essa maneira de ver o outro como um inimigo, como um adversário. Veja, não aqui, não é apenas a atitude, mas não é apenas o sentimento, eu quero dizer, né? Sentir ódio, né? Mas é uma atitude em que se alimenta esse ódio, né? Se leva a cada dia ali um pouquinho, né? De aumento, né? Se cultiva, se favorece e não se combate isso. Pelo contrário, é uma coisa às vezes até valorizada, né? Basta a gente olhar aí nos filmes, na literatura, né? Como o ódio das pessoas às vezes é justificado, né? Por uma espécie de justiça própria, coisas desse tipo que a gente vê e que as pessoas acabam assimilando, acham que isso é normal, normal odiar as pessoas, né? Você vê aqui a discórdia. A discórdia é interessante a palavrinha que Paulo usa aqui, a palavra Eris. Eris era uma deusa, né? Era o nome que se dava, né? O que eles entendiam ser uma deusa que personificava as contendas, os debates, as disputas. Havia uma, como nesse mundo havia deus para tudo, né? Até para as contendas. É aquela atitude provocadora, aquela atitude de incitação, né? Aquela pessoa que está procurando briga, está procurando encrenca, né? Do contra, né? E isso certamente é um índice aí da ação carnal. A palavra ciúmes, a gente sabe que frequentemente é a tradução da palavra zelos, exatamente o que acontece aqui. Ela é muito usada no Novo Testamento, muitas vezes ela é uma palavra neutra, né? Uma vez que ela tem um sentido tanto de. Ela tem um sentido de intensidade. Essa intensidade tanto pode ser de devoção, ela é no sentido de sinceridade, algo muito dedicado, uma pessoa muito dedicada a uma causa, por exemplo, é uma pessoa zelosa. E isso muitas vezes. Isso geralmente não é traduzido por ciúmes, mas a palavra original é a mesma, zelo, né? Bom, o fato aqui é que Paulo, evidentemente, está usando no sentido negativo, né? É um sentido daquele zelo carnal. Ele até já falou sobre a questão dos legalistas, o seu zelo carnal, né? O objetivo deles era criar esse zelo carnal também ali nos Gálatas, ou seja, as pessoas ao invés de procurarem fazer as coisas no espírito, né? Na, no andar no espírito, não, elas achavam uma maneira carnal de, entre aspas, progredir espiritualmente, como se isso fosse possível, né? Então elas acabavam se envolvendo em querer coisas, né? Que essa ideia ressentida em relação ao outro, aquela coisa de não ver com bons olhos o que o outro tem, o que o outro é, né? Bom, Paulo segue em frente aqui. A gente não tem objetivo aqui de se estender em cada item, né? Mas Paulo fala também da ira, palavra tumoi, ou seja, uma indignação explosiva, furor, agressividade, raiva. Veja que são pessoas reativas, né? Elas estão predispostas, né? Predispostas para atacar. Veja que é interessante, né? Nesse sentido, a gente olhar aqui aquilo que um filósofo, né? O Aristóteles, ele descreveu essa palavra, né? O tumos, né? Que seria o homem que tem o tumoi, né? Ele é como um servo que sai correndo para cumprir o que o seu senhor, que seria a razão, né? Aquilo que o seu senhor lhe ordena antes de que esse senhor complete as suas instruções. Então veja que Aristóteles, que conhecia muito bem a sua língua, né, ele descreve assim o túmus, né, o homem irado. Ele age antes que a razão tenha tempo de comandar as suas atitudes, né? Não dá tempo. Uma pessoa que não pensa para agir e muitas vezes parte para palavras duras, palavras violentas e muitas vezes até mais do que isso, até com atitudes, né? Nesse sentido de machucar aí as pessoas. Seguindo em frente aqui, a gente tem mais um item. Que é o egoísmo. É a palavra aqui, eritei, eritei, né? Para ter um izinho aí, né? É uma ambição em interesse próprio, a ideia da palavra aqui. A pessoa egoísta, ela está buscando o seu interesse, né? Ela está buscando aquilo que é bom para ela, está buscando aquilo que lhe dê vantagem, em detrimento de quem quer que seja, né? A prioridade é ela, né? A prioridade número um são os seus interesses, né? O seu gosto, o seu conforto, seu bem-estar, né? Isso caracteriza a atitude egoísta. Depois Paulo segue aqui com dissensões, palavra dicostasiae, que dá a ideia de separatismo, partidarismo, divisão, famosa panelinha, o agrupamento em torno de ideologias, de pensamentos, de muitas vezes é um agrupamento ali com pessoas que tem um determinado pensamento sobre alguma coisa. Os gregos gostavam muito disso, né? Eles gostavam muito de se agrupar, né? Os grupos filosóficos, de que linha você é, de qual partido, né? Qual partido você pertence. Hoje a gente vive, né, no mundo em geral, e o Brasil não é exceção, talvez o Brasil até seja um grande exemplo dessa partidarização, né? Essa politização, até mesmo entre as pessoas da igreja, né? E como isso tem causado prejuízos, né? Mas o fato é que essas dissensões, essas divisões, elas são carnais, né? A gente vai verificar, obviamente, na outra lista que vem a seguir, que é a lista do Espírito, né? Que tudo é o contrário, né? Mas a gente vai ver que como é esse contrário. Depois vem facções. A princípio parece a mesma coisa que dissensão, mas a palavra que ele é aireses e significa literalmente uma escolha. Então você escolhe geralmente, e geralmente é uma ideia, uma posição conflitante que você toma ali. É muito parecido realmente com partidarismo. Mas tem a ver com você tomar um determinado rumo. A palavra heresia, inclusive, heresia, ela deriva da mesma raiz. É quando o ensino, de repente, você toma a linha, que independentemente de aquilo estar correto ou não, você começa a defender aquilo com unhas e dentes, né? E você cria a sua facção, você cria os seus adeptos, né? Você cria as pessoas que se identificam com isso. Depois você tem aqui inveja, que é ftonoi, que é caracterizado aí por esse descontentamento geral, né? É muito parecido com ciúmes, né? Mas ele é meramente aquele olhar, né? Aquele olhar que não tem a preço pelo outro, ele não tem consideração nenhuma e muitas vezes ele, ao observar o outro, ele já diminui, ele está sempre achando que o outro não merece aquilo, que o outro só mereceria algo inferior, ele que merece e tudo mais. São sentimentos, são atitudes muito relacionadas entre si. São atitudes que olham para o outro sempre da forma errada. São atitudes que tomam a pessoa que deveria ser com quem eu me ligo, com quem eu coopero, com quem eu colaboro, com quem eu interajo de forma positiva, de forma benéfica. Ao invés disso, não. Tudo é feito no sentido contrário, no sentido antagônico. O que é interessante é como muitas vezes nas igrejas se favorece esse tipo de coisa. Eu já vi, por exemplo, ouvi ou presenciei ou ouvi coisas sobre, né, igrejas que promovem certos tipos de competição, até mesmo para saber quem que decorou mais versículos, quem que orou mais durante a semana, quem que ligou para o irmão para não sei o quê. E aí a pessoa anotava lá, fazia parte de uma campanha, de uma gincana. Gente, o que é isso se não uma coisa carnal, uma coisa para o engrandecimento pessoal, uma espécie de farisaísmo, né? Para mostrar uma coisa exterior, só para ganhar competição no final das contas. Não vem me dizer que isso é incentivo para o progresso espiritual. Mas enfim, eu só estou dando um exemplo aqui de tantas e tantas coisas que sutilmente acabam penetrando nas igrejas, e que escondem o que está por trás. Porque tudo isso que a gente acabou de ver em questão aos relacionamentos aqui é grosseiro. Você diz, não, mas a pessoa que está na igreja, ela jamais, jamais vai fazer esse tipo de coisa. De fato, a gente vai ver que o verdadeiro crente, ele está fora de que isso sejam práticas habituais, seja o que caracteriza a sua vida. Mas, bom, antes a gente tem aqui a última perversão, a perversão da alegria. Por que a perversão da alegria? Porque a alegria é algo que Deus nos deu. Se não fosse o pecado, né? O ser humano deveria se alegrar com as coisas simples da vida, deveria se alegrar no seu relacionamento com Deus, deveria se alegrar com as coisas nobres, enfim, ele deveria buscar contentamento ao invés de prazer, prazer, só querer prazer, só querer estar sempre no auge, né, da sua euforia, né, tá sempre com entusiasmo, totalmente energizado por fatores externos. E Paulo menciona aqui dois desses fatores que estão ligados a isso. Em primeiro lugar, a embriaguez, a palavra que ele usou aqui, metai. Eu não vou entrar muito aqui na questão de todos os derivados dessa palavra, mas ela tem a ver com essa intoxicação da pessoa, a bebedice, né? A pessoa alterar a sua consciência por meio de substâncias, né? Aqui você pode incluir uma lista muito grande, e evidentemente haverá aqueles que vão dizer: ah, então, eu vou até um ponto ali onde eu consigo administrar isso, eu tenho uma opinião muito. Uma opinião conflitante com isso, porque eu não sei até que ponto as pessoas realmente conseguem entender, e conseguem administrar até onde seus sentidos estão sendo prejudicados, né? Até onde eles estão sendo alterados ou não. Como é que a pessoa pode saber perfeitamente disso? Mas o fato é que aqui o que está em vista é uma busca de sensações, uma busca reprovável. Uma busca artificial de você querer se sentir bem, feliz, relaxado, às vezes, é aqui só para relaxar e tal, né? Mas sem dúvida é uma atitude irresponsável. É uma atitude que ocasiona escravidão, ela favorece isso e não tem como prever se vai conduzir ou não a escravidão do vício, a miséria, a degradação, e a levar tudo que a gente viu na outra lista. A pessoa que começa a ser dominada por algum desses hábitos, por essas substâncias, ela está alegre agora, daqui a pouco ela está agressiva, daqui a pouco ela está choramingando, enfim, é muito complicado isso. Bom, Paulo fala aqui também das orgias. Palavra komoi, tá ligado a esse tipo de comemoração. No caso aqui, não é qualquer comemoração, mas uma comemoração que acontece de forma grosseira, excessiva. Lembre-se que as festas pagãs da antiguidade, elas eram regadas tanto à embriaguez quanto à orgia, principalmente no culto ali, o que era mais notório, o culto a Dionísio, ou Baco, né, dos romanos, né, o deus da bebida, da embriaguez, do vinho e de outras bebidas, né, o vinho porque era o mais comum ali naquela região, mas de um modo geral, aquela mistura, né, aqueles banquetes festivos, né, você sabe que inclusive Baco derivou a palavra bacanal, né, onde você já imagina onde que tudo isso ia parar, né. Enfim, e você vê que a cultura ali do primeiro século ela está inundada dessas coisas, e graças a Deus que, como Paulo diz ali para os Coríntios, vocês foram assim, né? Vocês eram tais como esses, né? Mas Deus limpou vocês, Deus tirou vocês, embora Paulo está falando para os Coríntios, parece inacreditável, né? Que ele esteja dizendo isso, né? Porque parece que muitas daquelas coisas ainda faziam parte da vida deles. Mas o fato é que eles confundiam ainda muitas coisas. Eles não estavam. Eles tinham sido libertos por Cristo, mas acontece que eles acabavam não distinguindo certos limites. A alegria que é baseada na carne, e ela é notória também nas suas manifestações, ela não é baseada naquilo que é bom, que é proveitoso, e claramente ela é danosa nos seus efeitos. É bom a gente lembrar aqui que o que Paulo adverte no finalzinho da passagem, o que pratica tais coisas não pode entrar no reino de Deus. Aquele que tem por hábito, aquele que é caracterizado por essas coisas, aquele que em que essas coisas predominam na sua vida. Elas são realmente marcantes. É isso que ele quer dizer com praticar. Aqui a palavra usada no original é uma atitude constante, permanente. Então é claro que um verdadeiro salvo, um verdadeiro convertido, ele não vive nessas práticas, mas ele não está de maneira nenhuma isento, ele não está imunizado contra práticas eventuais e contra as misturas, onde ele às vezes avança em determinadas linhas, ultrapassa determinadas linhas e pensa que não está fazendo nada de ruim, nada de prejudicial, mas na verdade está. Então é aí que Paulo adverte contra aquilo tudo que vai apenas e tão somente favorecer a carne. Por quê? Porque mero conhecimento. Vida de palco, né? Vida em que muitas vezes os religiosos se apresentam ali com uma cara para o seu público, vamos dizer assim, o ativismo, a dedicação intensa. A história já tem nos mostrado que nada disso proporciona a verdadeira herança, a herança do reino de Deus, do reino dos céus. Nada disso vai nada porque nada disso é, é, é nada disso vai trazer verdadeira salvação. A verdadeira salvação é uma vida marcada por andar no espírito e não andar na carne. Pessoas que são marcadas por essas coisas, nós temos que entender que essas pessoas, mesmo que elas estejam por aí frequentando as igrejas, essas pessoas nós temos que ter grandes interrogações a respeito da sua salvação. E essas interrogações não são um julgamento impróprio, não são aquele pré-julgamento que caracteriza aquilo que Jesus e a Bíblia, de um modo geral, reprova. É muito pelo contrário, é a marca evidente, né, de que algo está errado realmente. Mas o que nós devemos fazer? Claro que nós devemos cultivar a moralidade sadia. Moralidade sadia no nosso casamento. Uma moralidade marcada pela pureza, pela decência. Devemos cultivar uma vida de adoração saudável, onde de fato Deus ocupe o primeiro lugar da nossa vida e livre de artifícios, livre de qualquer atalho, qualquer tipo de coisa que possa nos desviar e nos levar a algum tipo de idolatria. Por que não? Por que não? Porque estaríamos livres totalmente disso? Devemos cultivar relacionamentos saudáveis, livres das mesquinharias próprias da carne, pensar realmente naquilo que nós nos apegamos muito a nós mesmos e desconfiar dessas coisas. E, por fim, cultivar alegria que não precisa de aditivos, o contentamento que vem do relacionamento correto com Deus e com os nossos irmãos em Cristo e, por extensão, as demais pessoas com quem nos relacionamos. Na próxima semana nós vamos ver o fruto do Espírito, o fruto com seus vários gomos, o fruto que é produzido por Deus, o fruto que vem de Deus. Então, que o texto de hoje traga boas reflexões, algum benefício aí para você, para a sua vida com Deus, sua prática de vida, e que na próxima semana estejamos prontos aí para mais um texto. Então, até lá. Deus te abençoe e tenha uma boa semana.